hora, que agora é a hora do baixo, frente e soco. Eu gosto de jogos e nunca jogo pouco. E os que se incomodam, eu logo deixo loucos, que ficam de cara quando toca. Prepara, eu não quis ouvir e-mails e adiantei. Com a diversão da vez eu enlouqueço, eu sei. Esse bonde é bolado, a gente tem poder. E o podcast é feito pra você. Vai no Twitch, vem nos ver jogando. No Facebook a gente tá postando. E o Twitter fica lá mofando. Compartilha com os amigos pra você upar de nível. Vai no Twitch, vem nos ver jogando. No Facebook a gente tá postando. E o Twitter fica lá mofando. Compartilha com os amigos pra você upar de nível. Prepara, que agora é a hora do baixo, frente e soco. Eu gosto de jogos e nunca jogo pouco. E os que se incomodam, eu logo deixo loucos, que ficam de cara quando toca. Prepara, eu não quis ouvir e-mails e adiantei. Com a diversão da vez eu enlouqueço, eu sei. Esse bom dia do lado a gente tem poder. E o podcast é feito pra você. Vai no Twitch, vem nos ver jogando. No Facebook a gente tá postando. E o Twitter fica lá mofando. Compartilha com os amigos pra você upar de nível. Vai no Twitch, vem nos ver jogando. No Facebook a gente tá postando. E o Twitter fica lá mofando. Compartilha com os amigos pra você upar de nível. Para. Eu sou o Ilaus e nessa semana vamos falar do mimimi, episódio especial, vai falar de videogame da Sony, sonista, mimimi. É isso mesmo, foda-se, PlayStation 2, o videogame mais vendido da história. E o mais foda. O melhor. O The Best. O melhor. Aqui comigo para falar sobre este apogeu de venda de videogame de todos os tempos estão o Daigo. É, eu, da Herói. É, porque todo agora só me chamam de Daigo da Herói. A Debs. Prepara, que agora é a hora do show dos fanistas. O Loop Infinito. O PlayStation 2 é o verdadeiro One Piece. Todo mundo que conquista ele vira o rei dos piratas. Concordo. O Gustavo. Usei 2 anos de PS2 travado. Só eu mesmo, né? Pra isso. Nossa senhora. Noob. E do condomínio aqui de frente do Phoenix Down, o Ogro. Eu usei 3 meses de PS2 travado. Mas é porque você não teve a opção. Porque você tava lá no lançamento, na E3, de 93. Não, porque, na verdade, além de ser caro pra caralho o desbloqueio, eu não confiava naquela mutreta de tu jogar um jogo em 8 CDs, que era o desbloqueio barato. Então eu esperei sair o desbloqueio bom. Tá vendo? Mais uma vez, porque você comprou muito cedo e... Falaremos sobre isso. É porque eu tava na E3 junto com o Daigo, né? A gente mostrou na E3, filho da puta. Nessa semana, vamos falar sobre esse console que vendeu 155 milhões de unidades, teve uma vida útil de quase 13 anos e até hoje está nos corações de todos nós e ainda usamos o seu controle para jogar no PC qualquer emulador, isso ninguém pode negar. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Chablau. e-mails. Chegamos ao nosso 150º episódio. São 150 edições do Eu Gosto de Jogos no Baixo Frente Soco. E nós só temos a agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando ao longo desses 3 anos. Sem sombra de dúvidas, nada disso seria possível e nada disso teria tido a continuidade que teve e que ainda tem sem o apoio de vocês que ao longo desse tempo todo, desses mais de 36 meses, se tornaram mais do que ouvintes, mais do que colegas que ficam ouvindo a conversa e não falam nada enquanto a conversa está rolando, vocês se tornaram nossos amigos. Nossos amigos, seja falando conosco através do grupo no Facebook, ou na nossa fanpage, ou que nos falam por Skype, ou que se tornaram amigos pessoais mesmo, do dia a dia, né, que nos encontram no Baixa Frente Pizza, pessoas que com quem nós adquirimos uma convivência. E isso vale tanto para vocês que nos ouvem, quanto pro pessoal que ao longo desse tempo foi se tornando mais íntimo por participações no podcast. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer muitas pessoas e de ter apresentado muitas outras a outros colegas aqui do programa. Sem sombra de dúvida, muitas amizades surgiram e muitas ainda vão surgir, e nós devemos muito ao Baixo Frente Soco por isso. Sem sombra de dúvidas, fica aí o nosso agradecimento a todos vocês. Continuem conosco, pois se vocês não continuarem, a gente é que não vai continuar com essa porra, porque isso aqui só dá trabalho e não dá um centavo. Mas dá muita felicidade de saber que do outro lado tem gente esperando toda semana, todo dia, por algo novo. Tem gente acompanhando, gente prestigiando isso que a gente faz. Isso por si só já vale muito. Essa é a leitura de e-mails do nosso episódio 150, e eu separei aqui um e-mail muito divertido e muito curioso do nosso ouvinte Ivilzin, lá de Santos, lá em São Paulo, que é analista de sistemas e PMO, e ele dá aqui bom dia ao Ilapso e acompanhante misterioso se estiver, né, no caso hoje não temos, e diz que manda um e-mail para fazer elogios, obviamente merecido segundo ele, e divulgar o trabalho dele. Ele é podcaster há 6 anos, tem um blog chamado Nós Travamos. Vamos linkar tudo isso aí no post desse episódio. E ele fez aqui uma lista de fatos que ele observou ao longo do Baixo Frente Soco desses 3 anos, né? São 19 fatos. Vou enviar isso aqui pro BuzzFeed publicar. 19 coisas que você não sabia ou não tinha reparado ainda sobre o Baixo Frente Soco. Número 1, os participantes perceberem que o ninja inimigo nunca se apresentava. Número 2, citações de Lonely Island. Número 3, vimos Babs e Debs serem confundidas por ouvintes em dezenas de episódios. Número 4, o nascimento da parceria com o Tanquinha Corp, pro mundo mais ser chato. Número 5, gravar podcast após o Rock in Rio com muita disposição. Número 6, ele, no caso, descobrir que esse podcast possuía potencial infinito! Tá na hora de voltar a usar esse jargão, hein? Número 7, K.O. Logan tornar-se Ludobardo. Número 8, ficar emocionado ao ouvir o agradecimento de dedicatória do Ninja Inimigo à sua melhor amiga, que foi a Mila quando a Mila faleceu. Número 9, era uma vez um beat, 2 beats, 3 beats, e já estamos quase na hora do 4º episódio especial que começou agora. Uhul! Número 10, o rap da felicidade foi Queiros Malditos ser cantado de forma magistral pelo Ilapso e pela Bebs na abertura do episódio 65, Resident Evil, o barraco do Capetson. Número 11, os paulistas serem taxados erroneamente de trouxas por causa de um videogame. Carinha triste. Número 12, a ascensão, a queda, o desaparecimento e o retorno do glorioso Saci de Patinete. Número 13, os melhores batismos do aquecedor de tuba, hip e estuprador de podcasts. Número 14, me emocionar pela segunda vez ao ouvir o podcast de To The Moon e o e-mail que seguiu o programa. Confesso que chorei por ter uma realidade parecida à do rapaz. Número 15, o Twitter morrer. Número 16, o e-mail do Ilapso, e aí ele fala aqui meu e-mail corretamente, ser lido durante a leitura de e-mails do primeiro dossiê, que foi o programa da Capcom, provavelmente, se não me engano, número 103. Número 17, concordar que o termo podosfera é pior que ralo. Número 18, sentir saudades da Paraguaia. Ela está entre nós ainda. Número 19, ainda não saber diferenciar o mestre Splinter do senhor da eternidade. De verdade, foram muitas inúmeras, de fato, muitas risadas. Resumindo em uma palavra todo o e-mail, queria dizer obrigado. obrigado. Sendo podcaster, eu sei como é gravar sem receber nada em troca. O carinho demonstrado é sempre a sensação de dever cumprido e garanto que vocês o fazem. Nos vemos na Brasil Game Show e vou fazer de tudo pra ir no futuro baixo Frente Pizza. O LKC está vivo? Se tiver, me passem um contato dele pra irmos felizes ao Rio. LKC, que é o nosso santista, tá por aí sim, ele só não tá gravando por dificuldades com trabalho, estudo, etc. Ele assina aqui, eu trabalho na Accenture, o cara, rapaz. Vale Legacy. Talvez eu não devesse falar isso aqui. Mas muito obrigado, Viuzinho. Muito obrigado a todos vocês. Eu peguei o e-mail dele como um bom representante, uma boa síntese de tudo isso que vocês representam para nós, de vocês que estão conosco há 3 anos. Já são mais de 3 anos agora, né? Baixo Frente Sur começou no final de julho de 2010. Obrigado. Obrigado mesmo. E espero daqui a 1 ano ainda estarmos aqui numa situação menos conturbada, né? Com os nossos outros fundadores numa situação mais tranquila. Mas é isso, né? Não basta ter time, tem que ter elenco. E nós contamos aí com uma gama muito grande de amigos que só nos ajudam, só participam, que fazem tão parte disso quanto qualquer um de nós. Apenas talvez fazem parte há menos tempo, mas fazem tão parte. Obrigado a vocês, obrigado a eles. Obrigado. Obrigado e até o próximo episódio. E fiquem aí agora com o episódio sobre o PlayStation 2. Até semana que vem, galera. Diversão na vez. Provavelmente teve o primeiro PlayStation. Estou errado? Eu não tive o primeiro PlayStation. Muito por ter tido um PlayStation, quem teve um PlayStation dificilmente na geração seguinte passou pra qualquer outra coisa que não fosse o PlayStation 2. Tirando, sei lá, o Mamute, que era nintendista e comprou um GameCube, acho que ninguém fez essa transição de forma diferente. Então eu imagino que todos vocês aqui, lá pelos idos de março, abril de 99, quando compraram a sua Ação Games, Game Power, ou qualquer que fosse a revista de sua preferência, ficou lá babando quando a Sony anunciou que lançaria o PlayStation 2. Então, Ogro. Oi. Ao lado do Daigo, acompanha a velha guarda da galera aqui que participa. Qual foi a sua impressão, a sua primeira impressão ao saber da vindoura existência do PS2? Cara, eu não acompanhei tanto o PS2 na época, tipo, antes do release dele, porque eu acho que na época eu não tava comprando tanta revista assim. Mas eu fiquei bastante empolgado assim que eu vi ele pela primeira vez pessoalmente, com um amigo meu que já tinha salário de verdade, era abonado e morava com os pais. E ele comprou o PlayStation 2 com 2 jogos originais, que era algum PES e o Metal Gear 2. Eu li no Wargamers, cara, dentro da locadora, assim, tal. Eu já fui direto olhando a lista de jogos que ia ter no lançamento e eu fui trollado. Até hoje eu lembro disso, porque na lista de lançamento tinha Ninja Gaiden. as revistas brasileiras de games, cara. Não. É porque foi cancelado mesmo, não teve. Ah, foi cancelado mesmo? Microsoft foi lá, não, vamos dar isso aqui. O Ninja Gaiden acabou exclusivo do primeiro Xbox. É, eu fui direto pra olhar jogo de luta e jogo de ação, né? Aí foi trolladinho. Exatamente. Foi quando o Ninja Gaiden virou roupa de couro e passou até a ser desenvolvido por aquela outra empresa lá. E aí foi pro Xbox e o PlayStation ficou sem mesmo. Só agora na 7ª geração é que passou a voltar a ser multiplataforma. Quando foi que cada um de vocês comprou o seu PlayStation 2? Quero histórias. Então, alguém comprou assim que saiu? Ou muito perto de quando saiu? PS2 não. Levei muito tempo pra comprar, porque eu lembro que eu vi numa PlayStation, eu vi a CG bolada de Final Fantasy X. Eita. Aí eu falei pra minha mãe eu quero esse videogame. Aí ela viu o preço e falou assim, agora você não vai ganhar isso. Não adianta reclamar, joga o seu. Aí eu fiquei um bom tempo com o PS1 jogando. Aí foi, acho que aniversário do meu irmão. Aí minha mãe chegou com um presente pra ele. E minha avó se confundiu, achou que era meu aniversário e me deu o PlayStation 2. Tá certo. Caraca. Minha avó tá maluca. Nossa, sacanagem. Aí depois disso ela comprou. Aí ela pegou e falou, não, é pros dois, não sei o quê. Aí no fim das contas ficou o videogame pros dois. Mas o videogame é um tipo de presente que você consegue convencer que é pros dois irmãos. É o melhor tipo de presente pra se dar pra irmãos. Goku teve o tijolão. Como eu sempre tive o 64, meu hype era sobre o GameCube. Aí beleza, tudo que eu queria era um GameCube, que queria de qualquer jeito. Só que aí, na locadora perto de casa, eu lançou o primeiro PS2 e muito tempo depois que lançou o GameCube nessa locadora. Então eu jogava mais o PS2 do que eu, quando chegou o GameCube, eu não jogava tanto, porque os jogos que tinham no GameCube eram um ou dois que eu jogava. Aí eu fui perdendo interesse pelo GameCube, e pô, porque o PS2 tinha vários jogos bons pra caramba. É porque o GameCube só foi sair um ano depois do PlayStation 2, e quando ele saiu, saiu com poucos jogos, Luigi's Mansion, e não era pirata. Pois é, tinha isso. Era difícil de piratear. Mas isso, quando eu fui comprar, eu já comprei no ano de 2003, 2 anos depois do lançamento. E não me arrependo até hoje disso, não me arrependo. Não, dessa vida não leva arrependimentos. Não leva, fiz a melhor escolha da minha vida, porque foi o videogame que eu mais joguei na minha vida. Ogro, a gente lá no SideQuest 34, falando sobre os nossos dramas da vida moderna de jogador de videogame, você contou todas as suas histórias de videogame, mas eu vou te pedir a famosa reprise. Conta aí do seu Play 2. Cara, o meu Play 2, eu comprei ele em sociedade com um amigo meu da faculdade. Melhor história. Eu comprei ele no... Eu não lembro agora se foi final de 2001 ou início de 2002. Porque eu lembro que... Acho que tinha saído há pouco Devil May Cry. Devil May Cry de 2001. Porque eu já era bastante amigo desse cara aí. E ele tinha ido... Olha só, o cara é do Acre. Que isso, cara? A gente brinca que ele é o filho do rei do gado. Porque o pai dele... Geralmente o cara mesmo. No Acre. E em algumas férias dele, que ele voltou pro Acre, lá já tinha PlayStation 2, vejam só. Meu Deus. Fronteira. Porque é fronteira com a Bolívia, sabe? Sim. Aí ele falou que jogou o PlayStation 2 alugado, que enquanto ele tava lá não tinha porra nenhuma pra fazer, porque afinal de contas é o Acre. É o Acre. Ele falou que por um tempão que ele ficou lá, umas 2 semanas, ele tava com o PlayStation 2 alugado, ficou maluco, ele fez videogame. Só que nós dois, estudantes, fudidos, acho que nem bolso a gente tinha na época, não tinha grana pra comprar um videogame, que na época era uns 800 ou 900 reais. Aí a gente juntou uma grana e compramos em sociedade o PlayStation tijolão. E na época a gente comprou ele sem o desbloqueio pra ainda tentar deixar mais barato. Sim. Porque nem a grana pra fazer o desbloqueio decente a gente tinha na época. Então a gente primeiro comprou o videogame e sei lá o que a gente fez com ele, porque eu acho que ele não veio com CD de demos. Ixi, Maria. Caramba. Tá bonito. E eu acho que de vez em quando a gente conseguia algum joguinho emprestado, alugava alguma coisa, mas era bem raro. Até que um ou dois meses depois a gente conseguiu uma grana e fez um desbloqueio dele pra ir. Era o desbloqueio quente, que ele rodava os jogos em DVD já pirateados. Porque antes disso, vocês lembram bem que ele rodava só o jogo em CD pirata. Isso. Então qualquer jogo que você ia jogar era no mínimo 4 CDs, né? Qualquer jogo bunda. É, o meu já tinha passado essa fase, porque o desbloqueio do meu já era DVD. É, o meu também. Eu acompanhei essa parte pra trabalhar na locadora. Como eu comprei o meu PS3, foi em 2000, meu PS2 em 2003, o desbloqueio dessa época já era o Thundership. Aí já não tinha mais essa parada. Eu também comprei pra ele em 2003, aí já era bom. E se vocês perderam essa transição aí da pirataria, era uma parada maluca, porque o jogo, a ISO do jogo era quebrada em um monte de CDs, tu tinha que estar salvando toda hora, porque em algum momento o teu jogo ia travar. Muito rápido. E nesse momento, ok, eu tenho que trocar de CD. Mas lembra quando a gente tinha 486 e instalava coisa em disquete? Ah. Só que era isso constantemente, né? A instalação de disquete se instalava, trocava o disquete toda hora, depois acabou, parava a palhaçada. Isso era durante o jogo, você tava lá jogando e ia trocar o CD. Mas ele não te avisava, né? Ele só travava lá no meio da... Travou a CG, troca CD. Que zoado. Nesse nível de bizarrice. O seu PlayStation provavelmente foi 2001 mesmo, porque o Devil May Cry, o primeirão, foi em outubro de 2001. Então foi, de repente foi... Como ele voltou de férias, deve ter sido início de 2002. E aí vocês lá no terceiro, quarto período de faculdade, né? E foi muito bom, porque como início da faculdade, você tem que estudar pra caralho, então a gente intercalava 2 semanas cada um videogame, então dava tempo pra alguém estudar, enquanto o outro jogava videogame. E obviamente a gente tinha acordo, em épocas de provas o tempo não conta, porque nós dois temos que estudar. Isso. Muitas vezes a gente um na casa do outro estudar, então a gente intercalava partidinhas de videogame com estudo de cálculo. Puta que me tá certo. Na época, antes de eu saber essa coisa maravilhosa que é ser um sonista, basicamente eu tinha o PlayStation 1 e o PlayStation 2, como eu falei naquele outro podcast Phoenix Down, que tu lembrou muito bem, Pivoto, era por causa de Metal Gear. Eu comprei PlayStation 1 por causa do primeiro Metal Gear e comprei o PlayStation 2 por causa do segundo Metal Gear. O resto veio de bônus. É, você meio que começou a comprar videogame por causa de Metal Gear como um todo. Foi, né? Por causa de Metal Gear. E aí virou sonista. É, virou sonista, porque afinal de contas até depois saiu o Metal Gear 3 ainda pro PlayStation 2, mas quando veio o Metal Gear 4, ainda tinha exclusividade, não tinha como fugir, né? Pois é, agora que o 5 vai sair pro Xbox 360, você pode comprar um 360, um Sony. fica à vontade. Não, não. Só que não. E não, você... Vai que ele quer jogar aquele Instinct, o que, que a gente pode pois fazer? Pois é, o amigo do Ogro, que é lá do Acre, né? O Acre tem essa dualidade, né? Lá não tem nada. Por outro lado, as drogas sempre chegam antes, né? Cocaína, PlayStation, porque ele é do lado da fronteira, essa, então o pessoal ali, Colômbia, Bolívia, sai entrando por ali. Aposto que o Dota chegou lá primeiro. Pré-estreia do MOBA é sempre lá em Rio Branco, levam direto. É. É. Debs, como é que foi essa história de amor? Já era sonista? Meu primeiro amor... Não, brincadeira. É porque, né, eu não tive muita oportunidade de jogar outras coisas, assim. Então, eu meio que tive que ser sonista. Tipo aquela menina que, por exemplo, nasceu na família e o pai é vascaíno. Aí vira vascaína, sem opção. Aí, 25 anos depois, conhece o namorado tricolor que começa a levar no estádio e muda de time. Caralho. Não, eu não mudei de time, não. Na verdade, você quase contou a minha história. Olha só que bonito. A minha família é vascaína e aí eu acabei sendo vascaína e eu nunca vi um jogo de futebol. Não que isso importe. Não que eu me importe, de PlayStation. Né? E sim, sonista, claro, com amor, muito orgulho. E estamos aí sempre na luta. O meu irmão, mais conhecido como Menino do Passarinho, que encheu o saco do meu pai pra ele comprar o videogame, e aí ele comprou. Menino do Passarinho. É, eu sempre fui meio mão de vaca e o meu pai não comprava muito coisa cara, assim, porque ficava meio tenso, né? E o videogame era muito caro. E, pô, o PlayStation tava funcionando. Por que comprar o 2? Não faz sentido, né? Aí até convencer meu pai a comprar o 2 foi uma barra. Mas o meu irmão me atualizou aqui e disse que a gente comprou em 2003. Não, valeu, menino passarinho, obrigado aí. Volta lá pro teu Dota agora. Ô Daigo, você trabalhou em locadora, nessa época trabalhava já, né? Sim. Ainda estava trabalhando, no caso. Mas você comprou o videogame ou você só usava lá o... Não, eu usei muito tempo lá, mas ele só... depois que eu gastei tudo que o PlayStation 1 tinha, eu comprei todos os dois muito tarde já, né? Eu comprei o PlayStation 2, se eu não me engano, há uns 6 anos no máximo. É, tipo... Já tinha saído coisa pra caralho. Coisa pra caralho. Cara, me explica, como é que é tu adquirir um console quando ele tá com uma história super, ultra, mega, fortemente estabelecida e tu tem dúzias de jogos AAA fortemente necessários pra jogar de repente? Assim. Então, vou te falar como é que é. Um belo dia, você tá lá num evento de anime em São Paulo com seus amigos. Boa história. E eles estão lá com um PlayStation 2 de um amigo seu que é chileno. Aí esse PlayStation 2 começa a engasgar. Aí o dono do jogo fala, ih, esse aí tá indo pro buraco. Aí para, quebra o PlayStation 2. Aí você pega e fala assim, aí parceiro, me ensina aí lá na tal da 25 de março, que eu vou ver se eu compro um, me deu vontade agora. Acabei de receber minha primeira bolsa de estágio, tô com R$700 aí em banco, dá pra fazer, vamos lá, e aí, como é que faz? Ah, você pega o metrô, desce na Pans, vira não sei onde, dá uma galeria Pajé, entra lá e compra. Aí você vai, chega lá, para numa loja, quanto é que é o PlayStation 2 aí? Ah, é X. O cara te responde com sotaque de turco. Aí você fala, beleza. Aí você vai na lojinha do lado, tem lá um maluco com a camisa do Corinthians, você pergunta, e aí, cara, quanto é que tá o videogame? X mais R$20. Mas com aquele sotacão de brasileiro, paulista mesmo, de que não tá aplicando usura em você porque não é de nenhuma religião estranha. Aí você vai e compra mais caro mesmo. Aí você pega o seu PlayStation 2, leva pro evento de anime, joga lá o Winning Eleven com o resto da galera, fica jogando o fim de semana inteiro, volta pro Rio de Janeiro, e aí você fica olhando pra aquele videogame pensando, o que eu vou jogar agora nele? Porque na primeira semana que você tem o videogame, você usando a conexão da faculdade, baixou e gravou 60 DVDs e não sabe por onde começar. Em mídia Hidata? Em Hidata. Hidata e Sony. É tudo um real. Era tudo um real aqui. Sabe como é que termina essa história? Você não zera nenhum jogo. Eu não zerei nenhum jogo de PlayStation 2. Ah, bicho, eu zerei muita coisa. Eu achei que tivesse zerado o Final Fantasy X, mas eu não zerei. Eu parei no Jack e aí logo depois eu meio que, sei lá, tive prova de sexto, sétimo período, meio que parei, fui parando, não sei o que, bababá. Aí, e aí quando eu vi, já tava entrando no mestrado, comprei um PlayStation 3 e o PlayStation 2 ficou lá. Então, eu não zerei nada. Eu joguei tudo e não terminei nada. Eu continuo me sentindo assim, porque o PlayStation 2, quando eu comprei, já tinha 1 quilo de jogo, eu falei, caralho, é agora. Aí vivia indo lá no Camelódromo pra comprar 10 mil jogos. Aí deles metade não funcionava, tinha que devolver e trocar por outro. O PlayStation 3 foi a mesma coisa. Quando já tava zerou a porra toda, aí eu fui pros Estados Unidos e comprei o PlayStation 3, que foi ano passado. Aí, poxa, que legal, agora eu tenho PlayStation 3. E aí todo mundo já jogou tudo que tinha que jogar de legal e agora eu não jogo porque já passou o hype aí, não rola. Eu queria achar aqui os tubos de DVD de PlayStation 2, mas eu emprestei a Paraguaia já tem um tempo quando ela pegou o PlayStation 2 do Inimigo e sei lá. Tenho como troféu aqui um tubo de daqueles curtinhos de 50, sabe? Peraí, o curtinho ou de 50? Pra mim o de 50 é o grande. Não, tem o miudinho de 25, o de 50 e o de 100, que é o gigantesco. Ah, isso aí é só no teu país, no Rio Grande. Aqui no Rio nunca vi. Tem uns 10 centímetros de altura. Esse é 50, né? É, o de 50, de 50. Então, pra mim, esse é curtinho, porque aqui tem um de 200. Caraca! Mas, enfim, caraca, eu tenho de 50. Seria. Fronteira com o Paraguai dá nisso aí, ó. Eu tenho de 50 só com jogos de PlayStation 2, com um troféu aqui. O troféu. Entre jogos que eu comprei na... Porque, cara, a pirataria dos camelôs é interessante, cara. Com o seu screen direitinho na capinha do jogo, era quase original. É, verdade, verdade. Inclusive, alguns deles gravavam numa mídia que era meio roxa, né? Né, era bacaninha o jogo. O Silent Hill 2 pirata aqui, que eu tenho, eu quase levei pra querer amar com a autografar na PG. e ele não ia nem reparar. Ele ia, tipo, não ia reparar. Mas... É, brasileiro, ia dizer. Aqui no Brasil é assim, é igual a gente faz quando vai levar pra gibi, pra artista americano autografar em Comic Con, Vic. Leva aquela coisinha pequena, o cara, que porra é essa? Aqui no Brasil sai assim. Ele, tá bom, assinando. E aí, dane-se. Nem reclama. Pô, mas o CD mais foda era aquele que tinha os joguinhos demo, que era preto. Pareceu o CD da morte, com a cara lirado. Esse jogo deve ser muito foda. Eu jogava meia fase, e aí, então, agora você não pode mais jogar. Você sabe que os CDs de PlayStation 1 todos eram pretos, né? Sim, mas eu tô falando porque, porra, o restante é tudo pirata. Pirataria. É, exatamente. Assim, foi tão pirateado que tem gente que não sabe que o verso do CD de PlayStation 1 é preto. Quem comprou depois de estar com a pirataria rolando solta, não tinha oportunidade de comprar o original, porque era caro pra caralho. Então, o único que eu tinha original era o demo. Sim, mas era o único CD original que muita gente viu. É, claro. Eu só vi esse e um Street Fighter EX, que era de um amigo meu e, sei lá, ficou aqui em casa e tá até hoje. E agora, eu ao longo do tempo, comprei o Metal Gear. Tanto jogo original pro cara ter, o cara tinha Street Fighter EX. É, o pai comprou, né? O pai comprou. Ah, okay. Mas cara, naquela época a gente alugava muito ainda. O único jogo original que eu vi foi o Metal Gear 3 de um amigo meu, e só. Meu Castlevania e meu Xenogears foram originais. Eu fiquei um tempão com o meu PS2 bloqueado. Então, meu único recurso era o quê? Jogar os jogos alugados ou emprestados. Meu primeiro jogo zerado no PS2 foi o Metal Gear Solid 2 emprestado, com um amigo meu. O amigo bacana, o famoso amigo maneiro. Aí, pô, foi o primeiro jogo, depois teve outros também que eu zerei. Acho que eu exagerei. Um ano e meio eu destravei o PS2. Aí começou a pirataria rolar solto. É, mas o legal é que eu, dessa fissura pra jogar logo a porcaria do Metal Gear 2, que eu era maluco Metal Gear, todos meus amigos que tinham já o PlayStation 2 me convidavam pra só tirar o gostinho, ó, joga aqui o iniciozinho, a fase do barco, pra ver como é. Aí ia na casa do maluco, que também trabalhava e tinha grana pra torrar em PlayStation 2, em TV gigantesca, em home theater. Olha só que foda quando passa o helicóptero. E pela primeira vez, um videogame em 5.1, aquele cara dando a volta ao redor, assim, naquela cena do início, sabe? Eu, sim. Meu Deus, eu preciso desse videogame! Essa cena é irada demais. Pô, cara, em pleno 2013, até hoje não liguei o videogame num home theater. E eu tenho um home theater. É, tem que ver isso aí. O meu PlayStation 2, cara, como eu comprei só em 2007, e ele durou 3 anos como o único videogame, de mesa, pelo menos, porque em 2010 eu comprei o PlayStation 3, eu joguei muito menos coisa do que eu tinha, e eu não dava valor ao que eu tinha porque era pirateado. Acredito que aconteceu com vários de vocês. Eu comecei God of War e só fui terminar quando joguei no PlayStation 3. Tinha todos os Suikoden de PlayStation 2, eu adoro Suikoden, não terminei nenhum. Final Fantasy X eu não terminei. Okami eu joguei 5 minutos e parei. Aqueles jogos de luta aleatórios, né? Foi uma fase bem merda de jogo de luta, esse meado de anos 2000, assim. Só saía, sei lá, Capcom Fighting Evolution, Neo Geo, New Deal Battle Colosseum, só essas porcarias, mas, assim. Mas o SNK versus Chaos versus Capcom lá é bom, né? O pessoal gosta até hoje desse jogo. Nessa geração como um todo, jogos muito bons. E como o Dreamcast, que havia saído um ano antes do PlayStation, ele não durou muito, porque a SEGA tava ano após ano fechando com receita negativa, né, até 2003. Sempre no vermelho. Sempre no vermelho, tava sempre no vermelho. Tava mais vermelho que a camisa internacional. Não demorou muito pro Dreamcast definhar. Ele ficou, acho que uns 3 ou 4 anos só, no máximo, né? Acho que só 3. É, então, assim, 2001, 2002, o Dreamcast já tava lá só esmuelando. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, não comprava mais. E aí o PlayStation começou a dominar mesmo, né? O GameCube ia pra uma linha diferente, então ficou ali meio que PlayStation 2 e Xbox, mas o Xbox ainda era muito novinho, então não tinha uma fanbase. Mas quem é que assim tinha Xbox original aqui no Brasil, cara? Eu não era sei. Era muito raro, velho. Me ofereceram uma vez, né? Um um namorado de uma amiga minha indo pro Japão. Como eu consegui vender o PlayStation 3 dele pra um amigo meu e do Daigo, Flame, ele falou, cara, pô, obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu tenho um Xbox One que eu não vou levar pro Japão. Você quer? Eu falei, não, não quero. Aliás, bem lembrado, o meu PlayStation 2 eu comprei do Flame. Cara, você falando isso, acho que eu não conheço ninguém que tenha tido Xbox primeiro. Não, pra ter todos os meus amigos eram sonistas. Essa é a conclusão do momento. Eu só conheço por foto, Xbox. Eu acho que só vi pessoalmente na BGS do Rio. Eu também nunca joguei Xbox. Eu joguei só o Ninja Gaiden 1 nele. Ah, o controle dele é muito esquisito também. Aí na locadora que tinha todos os jogos tinha Xbox. É, na locadora. Ficava bom aquela porra. E complicado, porque eu queria fazer um podcast sobre o primeiro Xbox, pra colocar aqui nessa sequência, né, dessa sexta geração, mas não vamos conseguir, porque ninguém jogou. A gente jogou, né? É. Pouca gente teve. É. Acabou que já desde muito cedo o PlayStation 2 deslanchou e começou a dominar esse cenário dessa geração. Pelo menos pra gente aqui no Brasil, mas no fim das contas, o GameCube vendeu 22 milhões de unidades, o Xbox vendeu um pouquinho mais, 23 ou 24, e acho que já lá pra 2003, 2004, o PlayStation provavelmente já tinha passado disso, porque acabou vendendo 150 no fim das contas, e o boom deve ter sido... Pra ver como é que foi a estratégia da Nintendo com o seu GameCube. Mais ou menos, falaremos sobre isso. Porque ela não tinha apoio das soft houses como a Sony tinha. É, não tinha. Mas a questão é que, de fato, falaremos sobre isso num episódio sobre o GameCube. O fato é que, no meio com o 64, a Nintendo levou o golpe de deixar de ser a líder, coisa que ela sempre fora. Mas... Cara, depois do Game Boy, a Nintendo só deu bola fora. É, até o DS. Com o GameCube, ela tomou uma porrada mesmo. Aquilo foi a porrada que a derrubou no chão e a obrigou a levantar-se. Tanto que o Wii foi o que foi, não foi à toa, né? Eles gastaram... Não vai nem ficar em segundo, ela ficou em terceiro. Queimaram o Cosmo ali até o sétimo sentido pra fazer o Wii. E a história tá se repetindo agora. Cara, mas eu acho, assim, o Wii um tremendo fracasso. Os 80 milhões de Wii vendidos discordam de você. Não, tô falando na questão da venda. Eu tô falando do console. De ser um GameCube metido a besta. É, exatamente, porque o sensor não funciona direito, não sei o que lá. Coisa que a nossa querida Sony sempre tenta fazer funcionar, né? Desculpa aí, aquele abraço. O PS Move é um lixo. Não. PS Move pede fortemente. Ah, mas aí o PS Move é um periférico, só não é obrigado a usar. Ô, eu sei que você tem um PS Move, eu também tenho, tá? Mas assim, não dá. É... Não tem jogo, cara. Ou ele funciona, o hardware. Ué, não tem jogo. É a mesma coisa que não funcionar pra mim, ué. É, que isso? Alto jogo de dança. É a filosofia, Hilatus, da Sony de não dar suporte às porcarias que ela lança. É um problema endêmico. Mas aí, rapidinho, voltando ali, só pra dar um reforço no que a Debs disse, eu concordo com ela que o Wii foi um certo fracasso, porque muita gente comprou naquele hype, caraca, vou fazer movimentos com ele, que não sei o quê. E depois, no fim das contas, acabou abandonando a caixinha de música, né? Tudo bem, mas vendeu 80 milhões e ela agradece. 80 milhões de Wii da fracasso, não. Poeira. As velhinhas estão tudo aí dançando. Beijos. As velhinhas estão tudo aí dançando beijos, isso é verdade. Bom, mas... Apenas elas. É, tem academia que usa o Wii. Tem academia que ainda usa o Wii. Do PS2, cara, foi graças àquele nosso amigo PES, né? Que na época era o Pro Evo, era o... Não, era o In-Eleven. Era o In-Eleven. Ainda. Ele que fez alavancar aquela porcaria das vendas, pelo menos aqui no Brasil. É, mas vamos tentar traçar um cenário global. Porque aqui no Brasil a gente sabe que o PS2 foi um sucesso, porque ele era relativamente barato comparado com os outros, era bem fácil de piratear, e tu tinha uma qualidade boa desses jogos piratas, né? Sei lá, qualquer R$10 tu conseguia uma mídia bem bonitinha, prestadinha, com silk screen e o diabo. Perfeito. E o resto do mundo? Por que ele vendeu tanto? Será falta de concorrência, Hugo? Eu tenho pra mim que, assim como o PlayStation já havia vendido mais, a gente tem essa questão de seguir, né? Você da vê a fidelização. A fidelização. Porque você, pela primeira vez, você vai comprar um videogame que é literalmente o sucessor do anterior. Até o controle é igual. Se chama 2 por um motivo, né? Por um motivo, né? Por um motivo. E aí sempre a gente tem aquelas provocações de a Sony é muito criativa pra colocar nome no videogame, mas lançou a moda, né? Até a Nintendo fez isso agora. E agora deixa eu extravasar, Hilato, que estamos no episódio próprio pra isso. Isso. Foda-se todos vocês que dizem que o controle do Xbox 360 é melhor que o do PlayStation. Eu tô jogando na porra do mesmo controle há, sei lá, 15 anos. 15 anos? É, 15 anos jogando na porcaria do mesmo controle. As minhas mãozinhas são gigantes, tá? E elas já estão com os dedos deformados da maneira certinha pra jogar no DualShock. Isso. Então não me venha churumelas de que o controle é mais anatômico. Eu jogo no controle de Xbox, até tentei com o adaptador botar ele no PlayStation 3. Eu jogo pior quando eu tô no controle do 360. Cara, ninguém pode te culpar porque você é deformado. O que é melhor, você mesmo disse que é deformado, eu posso usar isso contra você. Cara, mas eu concordo com o ogro, cara. O controle do PS3 é muito melhor. O PS1, 2 e 3 é muito melhor que o da Xbox. E olha quanto tempo a gente tá com o mesmo controle, cara. O DualShock mudou agora. Muito pouco, e mesmo assim, muito pouco. É, mas ele mudou pra ficar um pouco mais parecido com o do Xbox e não foi à toa, não, é. Uh-huh. Até acho que o do Xbox eu não acho ruim, eu só não gosto das alavancas serem zoadas uma em relação à outra. Acho que os gatilhos são melhores, mas enfim, ele é muito pesado, por causa de pilha. O controle de Xbox eu lembro o controle de Dreamcast um pouquinho. Eu acho que a anatomia da minha mão é zoada, porque eu acho o do PlayStation muito melhor que o do Xbox. Eu não consigo usar o analógico do Xbox, fica muito longe, aí fica estranha a posição da mão. Como longe? Tão nervoso. Minha mão é pequena, né, Daigo? Pô. É, ano que vem a gente fala sobre isso. A gente fala dos dois e vamos voltar pro panorama mundo de PlayStation 2. Acho que tem muito dessa questão. Você tinha um PlayStation, saiu um PlayStation 2, você vai e compra, né? Você não viu Homem-Aranha 1 no cinema? Quando saiu o 2, você fez o quê? Foi lá assistir. Não, eu esperei chegar em home video. Eu tava meio na pindaiba naquela época. Faz sentido. Quarta-feira, R$3 o ingresso no cinema em 2004. Mas eu acho que também tem outra coisa. Como você tinha falado, era mais barato que os outros. E, pô, pirateadaço, easy. Então, pô, você tá, vai jogar com seu amigo. Caraca, cara, irado esse teu jogo, hein? Pô, me empresta aí. Então você tem que ter um PlayStation. Aí o outro, pô, irado esse teu jogo, queria jogar. Aí compra um PlayStation. Pô, é é efeito dominó, tá ligado? Exatamente. Lembrar que foi nessa geração que começou essa parada dos jogos exclusivos começarem a ser feitos pela própria soft house, digamos assim, jogos bons. Porque, ok, Nintendo sempre fez os próprios jogos, beleza. Mas que a Sony começou a investir pesado nos próprios jogos foi na geração PlayStation 2, porque os jogos exclusivos que ela fez no PlayStation 1 não eram lá essas coisas, né? Acho que o forte veio quando começou a vir lá o God of War, um Ico, o Shadow of the Colossus também. E eles conseguiram muito suporte de soft house terceiras, né? Pô, olha o que a Square fez pelo PlayStation 2, né, cara? Ela vendeu o PlayStation 2 praticamente. Já havia feito pelo 1, né? Acho que fez mais pelo 1 até do que pelo 2. Sim, fez mais pelo 1, mas seguiu na mesma... Na mesma linhagem, exatamente. Exclusivo, assim, o único relevante no PS1, assim, era o Gran Turismo, que fez um grande sucesso. É, verdade. Aqui, talvez. Lá fora, nem tanto. O jogo de corrida tá morto faz muito tempo. Pode pensar no Crash também, que era da Naughty Dog, que também era... Tentou-se vendê-lo como mascote do PlayStation, né? Até que... Mas não é um God of War, não era um Shadow of the Colossus. Não era um God of War, exatamente. Isso acho que foi mais no finalzinho dessa geração PlayStation que os jogos da própria Sony foram relevantes. O Shadow of Colossus foi lançado quase no final dessa geração, então... É, o Shadow of the Colossus está pro PlayStation 2, assim como o The Last of Us está agora pro PlayStation 3, né? Ele foi a cereja, a última cerejinha aqui. Bota a cereja e vai pro próximo. Vai feliz. Caiu até uma lágrima quando você falou The Last of Us. Vai ter uma melancolia, eu fiquei deprimido. Os últimos dos americanos. É, o último dos americanos. No fim das contas, essa liderança do PlayStation 2 se deve simplesmente a isso. Continuidade. Continuação de um trabalho e todas aquelas soft houses que apoiaram fortemente o PlayStation se mantiveram fiéis ao PlayStation 2. A Konami continuou lançando Metal Gear só pra PlayStation 2. A Capcom, sempre que ia fazer uma propriedade nova, Devil May Cry, o... Como é que é o nome daquela porra de samurai? Onimusha. Lançava pra PlayStation 2. E quando eles fizeram a cagada de fazer o Resident Evil 4 exclusivo pro Kubo, depois voltaram atrás e lançaram o PlayStation 2. Mesma coisa o Beautiful Joe. Beautiful Joe também. Os dois duraram meses, né? Eram jogos que a Capcom tinha planejado de exclusivos pra GameCube, só que aí ela viu que não ia dar certo. Que ninguém tinha esse videogame. Desses quatro jogos planejados pro Wii, só um não saiu pro PlayStation 2, que é aquele PN01. GameCube. Teve alguns cancelados também, que eu acho que é no tal de Fênix 07, alguma merda, né? Daqueles cinco jogos que a Capcom ia colocar de exclusivos pro GameCube, os mais relevantes acabaram sendo Beautiful Joe e Resident Evil 4. Eles levaram meses pra tirar a exclusividade e ir pro PlayStation 2 também. Tanto que quem tem a versão de cada um dos dois com Only for GameCube na capa deve ter uma raridade hoje em dia. Se quiser vender no eBay aí, deve ganhar um dinheiro legal. Lembrar, então, dos jogos do PlayStation 2. Um RPG que eu gosto muito, e tudo bem que o primeiro PlayStation foi o videogame dos RPGs, mas o PlayStation 2 não teve tantos assim quanto o primeiro, mas um que eu gostei muito foi a franquia Dark Cloud. Dark Clouds. É, eu só joguei o primeiro. Eu joguei um pouquinho do primeiro e terminei o 2. E era maneirinho, cara. Ele tinha um gráfico em cel shading que era bem bonito. Acho que se resolvessem fazer um HD remix dele hoje em dia, ele não ia ficar muito atrás do que se faz em cel shading hoje em dia, porque cel shading acaba usando um gráfico mais simplificado, né? Sim. E ele tinha uma mecânica bacana de tu entrar em labirintos e as arminhas eram legais, o combate ali em tempo real. Tinha uma questão de crafting de armas e um jogo era bacana. Eu gostava, eu joguei bastante ele. Tenho ele entre um dos jogos queridos que eu tenho no PlayStation 2 e eu acho que pouca gente acabou jogando. Ele parece muito a série Mana, quando você olha assim, ele tem verdão e os personagens têm cabelo grande com trança. Ele tem bem cara de Mana, assim. O que me fez parar de jogar Dark Cloud é que ele favorece demais os dois personagens principais. Eu não conseguia jogar com os outros porque eles ficavam muito fracos. Aí eu larguei essa porra porque eu não gostei dos principais. Por isso que, se eu não me engano, eu tô puxando da memória porque deve fazer uns 10 anos que eu joguei essa coisa, que o Dark Cloud 2 só tem os dois personagens principais. Olha que porcaria, é que zoeira. É aquele mané e a menina que morreu e não morreu. Só tem os dois personagens. A capa só tem os dois, o moleque com o pé de cabra gigante na mão e a menina. É. Eu lembro que ele tinha essa wrench aí, essa ferramenta gigante, e tu podia fazer uns crafts dela, era bem bacaninha. Botar elementos e tudo mais. Eu vou pôr elementos na minha chave de poker. Exato. Com certeza o jogo que eu mais joguei do PlayStation 2 foi o Onimusha 4, Dawn of Dreams. Aliás, quase empatado com ele e o 3, por causa do Jean Renault. Jean Renault, sim. Do Jean Renault eu joguei pra caralho, velho. Eu também joguei muito, eu zerei esse jogo mais 4 vezes. Eu gosto dos dois, assim, eu joguei eles demais, né? E é legal que o Jean Renault, até quando vai no videogame, faz aquele papel que ele sempre faz. O papel de Jean Renault. Policial francês. Não, tira francês, hardcore. Ou ele é bandido francês, ou ele é policial francês. Onimusha 4 eu joguei mais porque, pra não ter o mesmo problema que eu falei do Dark Cloud, eu ficava bombando os outros personagens além do Soulk. Um dos jogos que mais me marcou no PS2 foi o Metal Gear Solid 3. E, cara, ele era um jogo que eu nunca vi um gráfico tão bonito como tinha nesse jogo, cara. Pra mim é um dos melhores de todos. Eu acho que é mesmo, pra mim ele é o meu favorito. É o mais bonito de todos. As possibilidades do que puder fazer no jogo é incrível. Eu simplesmente joguei esse jogo mais 5 vezes, no mínimo. Comendador de Cobra. Base de desenvolvimento 5 foi totalmente o 3, né? Em termos de liberdade, até cenário. Né? Você ficava até mais entretido em fazendo outras coisas do que a própria missão. Foi um jogo que me marcou, tanto pela história, quanto pela jogabilidade, a possibilidade de coisas que você podia fazer. Não, eu ia continuar em stealth, mas eu lembrei de uma coisa que eu tenho que falar, que eu lembrei que foi no PlayStation 2 que eu me apaixonei pela série Soul Calibur, por causa do Soul Calibur 3. Oh. Eu ia falar, eu não vou falar que os meus jogos favoritos do PS2 são Silent Hill 2 e Metal Gear, Silent Hill, etc, que já é óbvio, né? Mas aí eu lembrei de Soul Calibur, que foi, eu comecei a jogar a série Soul Calibur no Soul Calibur 3, quando eu comprei PlayStation 2, aí depois que eu me atualizei dos antigos, e eu lembro que eu achava absurdo na época a evolução gráfica do jogo, sabe? Que os cenários eram lindíssimos, né? Aqueles cenários vastos, super coloridos, super detalhados, os personagens também, o character design super detalhado. Já tinha customização também. Exatamente, outra coisa que me conquistou no jogo, a customização, que tinha uma porrada de itens, uma variedade imensa de coisas pra você fazer no jogo, vários modos de jogo, né? Tem aquele modo de estratégia que você vai conquistando territórios e entre, sei lá, cada território você vai lutando. O 3 também tinha personagens exclusivos? Eu não lembro. No 3, não lembro. Tinha um que, não era o 3 que tinha o Spawn ou o Link? Não, esse é no 2. Spawn, Hash, Link. No 3 eu não lembro. Mas não é no 3 que tem aquele modo de estratégia que você fazia uma campanha e aí você tinha, inclusive era a visão isométrica, aí você tinha que ir andando com os bonequinhos conquistando territórios e aí, tipo, a cada território novo, você tinha as lutas, a luta mesmo, né, na arena. Você... É, o modo RPG. Parecia um RPG. Você tinha as lutinhas mesmo ali nos territórios em visão isométrica e aí depois quando você ia lutar com o chefe, entrava no modo de luta normal, de um contra um versus. E era muito legal, lembro que eu fiquei viciada nesse modo na época. E aí tinha também as várias modalidades de versus com um cenário especial, versus comum. Eu achava o jogo muito rico, sabe, de opções. E eu me apaixonei demais na série Soul Calibur por causa do Soul Calibur 3. E era só isso que eu queria falar. Tchau. E meu jogo preferido vai ser o Shadow of Colossus. É final, né? Mas eu joguei muito esse jogo. Foi um dos jogos que eu mais joguei. Porém, eu vou colocar nessa lista, o Senhor da Eternidade vai me chamar de gay e tudo, o Final Fantasy X. Foda-se, ele não ouve. Ele é gay também? O Final Fantasy X, porque quando eu foi o primeiro jogo que eu tive do PS2, foi o jogo que demarcou o fim da série que eu amo, Final Fantasy, entendeu? E, pô, aquele vídeo de abertura que tem aquela cena do Tide jogando lá, o Blitzball, que aparece o Sim, pô, aquela cena foi linda, cara, foi uma cena marcante pra mim, foi quando eu joguei, eu vi aquilo que eu falei, pô, entrei na nova geração de videogame agora. É, eu vou dizer que pra mim o Final Fantasy X foi o último que valeu a pena ser jogado, cara, não joguei direito nenhum Final Fantasy depois dele. É, foi a mesma coisa, foi o que acabou com a geração pra mim, porque eu joguei o 10 e depois não joguei mais nenhum. O meu jogo favorito são 3. Isso, o são 3, tá. Beleza. Vai, pode começar então. Tony Hawk. Meu Deus. Boa. Eu joguei freneticamente. Eu gostava muito das músicas. Matt Hoffman. Eu não sei porquê, mas eu gosto desses jogos. Enfim, mas o que é o top 1, mais pela questão nostálgica do que por qualquer outra coisa, é o Driver. Aí depois apareceu GTA e eu falei, caralho, é igual o Driver. GTA foi um jogo que se reinventou nessa geração. Foi. É, inicialmente pra PC, mas pra acompanhar a onda do PlayStation 2. Do 2 pro 3 é outro jogo, né? O GTA 2 ainda parece o modo carrinho do jogo do Dick Tracy de Nintendinho. Né? Não é muito diferente daquilo. Né? No 3 é que ganha toda aquela grandiosidade. Bom, eu joguei bastante GTA 3. Eu acho o 3 foi o melhor, cara. O 3 não, o melhor de todos foi o Vice City, mas o 3 foi um puta jogo na época. Eu lembro que, porra, era absurdo você pegar um. Você pega um personagem e você entrar no carro e fazer a merda que você quiser. Na época isso era uma revolução absurda. Primeiro, tu pega a puta, aí come a puta. Aí depois tu mata ela e pega o dinheiro de volta, cara. Porra. O loop infinito só esqueceu de falar que você pega a puta, come a puta, ela rouba o seu dinheiro, aí sim você mata a puta e pega o dinheiro de volta. É, exatamente, tá vendo? Esse é o raciocínio correto. Não, mas ela não roubou seu dinheiro, ela trabalhou justo por ele. Não, você acha isso. Ela, na verdade, me roubou. Porra. Cara, olha só, os valores ali, tem que ver isso aí. A mulher é tirando muito dinheiro por segundo, cara. Pra mim isso é roubo. Eu já não sei, cara. Você realmente tinha a cidade toda pra jogar no final do jogo. De verdade, é absurdo, né? Apesar da história desse 3 não ser tão boa quanto do Vice City, mas... E ainda tem um personagem que é mudo, também é foda também. Achei que você fala outra coisa, mas beleza. Vou falar aqui da maior sacanagem envolvida no PlayStation 2 na história, que é o Zone of the Enders. Que é o jogo que ninguém teria comprado se ele não tivesse feito a safadeza de colocar o demo de Metal Gear 2. É que é uma tristeza, porque o jogo é bom pra caralho. Porra, eu joguei demais, todos dois. Eu, por ser um fã de robôs, uma coisa que eu nunca joguei foi o Zone of the Enders. Estou devendo esse jogo aí. O cara bota o jogo até então mais esperado da história como um demo de um jogo qualquer que ele estava lançando. Faz esse jogo vender horrores por causa do demo do segundo, do outro jogo. E você joga com o Snake e acha que vai ser fantástico. E aí quando o Metal Gear Solid 2 de fato sai, você joga com o Solid por meia hora. Depois é obrigado a jogar com o Ninja Boyola, o jogo todo. É um banho de água fria na galera. Acho que isso é a maior sacanagem, fatalmente, provavelmente, uma das maiores sacanagens da história dos videogames e aconteceu com um exclusivo de PlayStation 2. Eu acho que todas as top 10 de maiores sacanagens ou surpresas ou coisas fodidas que aconteceram na história dos videogames, com certeza o Metal Gear Solid 2 tá na lista. Aí depois vem o Metal Gear Solid 3 pra curar essa mágoa da galera. O Lupe falou do Shadow of the Colossus, que figura no top 3, top 5 de praticamente todas as listas de top jogos de PlayStation 2. Ou da vida. Que é um sucessor espiritual do Ico. Cara, o Ico, eu tenho uma história triste pra contar dessa história de pirataria. Por favor. Toda vez que tu ia baixar um torrent da porqueria do Ico, era, sei lá, uma ISO de 700 e, sei lá, 780 mega. Nunca cabia no CD. Então, quando tu comprava o jogo, ele vinha numa versão em CD que chegava e entrava no momento ele travava. Não dá pra continuar. Então, ok, só vou conseguir jogar essa porcaria desse jogo se eu gravar eu mesmo a porcaria da ISO. E eu gravava até em mídia de DVD e não tinha Cristo da porcaria do Ico ia até o final. Eu só tenho a esperança de conseguir terminar a Ico agora que eu tenho a coleção HD Remix ali do pro Play 3. Por que você tá parado aqui então gravando podcast com a gente e não tá jogando Ico? Pois é, né? Tchau. literalmente. Bem, o Shadow of Colossus foi um jogo que eu, um amigo meu, na verdade, que me apresentou, eu tava na casa dele, e aí ele chegou assim, pô, olha esse jogo aqui, que maneiro. Aí eu falei, pô, que jogo aí? Aí ele mostrou assim, pô, esse jogo aqui tu tem a princesa ali, e tu tem que salvar ela. Eu falei, pô, que normal, né, jogo de salvar a princesa, coisa comum. Aí, só que ele falou assim, só que seus inimigos não são pessoas espalhadas no mapa, são aquelas criaturas ali. Aí ele me mostrou vários gigantes, né, colossos, aí tu tem que escalar, cada um deles tu faz uma, tem um tipo de jeito de matar que é diferente, tu vai escalar, tem que, alguns deles você, é muito que, vamos dizer, foi o precursor muito assim nas partes ali do parcozinho daqueles jogos que a gente usa hoje em dia. Sim. Que você ia, e é, tinha, aí o colosso, ele chacoalhava, você tinha que fazer jogo de botão pra se manter no, em cima do colosso e não cair dele. Se cair era GG, tava morto, não tinha o que discutir. Não, de alguns colossos dava pra escapar ainda, dava pra voltar, não. Atacar ele. É, tinha uns ainda, acho que você ainda conseguia. E no jogo tem aquele seu melhor amigo, né? Que é o cavalo, como sempre. Aquele cavalo, cavalo. Bacana. A cavalo, desculpa. É uma égua, né? Agro. Agro! E a espadinha que servia pra mostrar onde estavam os colossos que você tinha que matar a próxima vítima, né? Na verdade, tu era um verdadeiro babaca, porque os colossos estavam ali de boa e tu ia lá matar eles. E eles tinham cara de inocentezinho, alguns, né? Simpáticos, assim. Todos muito simpáticos, gente boa, e tu ia lá escrotizar, matava os coitados pra salvar a princesinha. Acho que o maior prêmio que o Shadow of the Colossus tem é como ele consegue brincar com todas as institucionalidades de jogo de videogame e usar isso a favor dele de uma forma completamente diferente. Porque salvar a princesa o Mario já fazia. Agora, salvar a princesa e fazer com que cada fase seja em si o próprio chefão da fase, e cada chefão seja em si, às vezes, um jogo de plataforma, por exemplo, que você tem que escalar, subir em cima dele, chegar num ponto determinado, se segurar pra não cair, e fazer isso 16 vezes, sem se tornar repetitivo, a losse, né, o plural, maldito latim. Plural. É, eu falar colossos. Os colossos. Dane-se. E é interessante porque da época que esse jogo saiu, finalzinho de quando o PlayStation 2 foi relevante mesmo. Ele saiu no ano de lançamento do PlayStation 3, por exemplo. É. O PlayStation 2 tava barato pra caralho. Muita gente tinha, comprava por comprar, assim. Então eu lembro que no trabalho, muito cara que não era gamer comprava o PlayStation 2 pra jogar Win Eleven. Mas também jogou muito Shadow of the Colossus. Tinha um colega meu que, na época eu trabalhava num projeto que tinha 60 pessoas na mesma sala, assim, um salão gigantesco. E todo mundo que tinha PlayStation 2, o cara saiu espalhando Shadow of the Colossus pra todo mundo, assim. E o pessoal, e o tal Colosso, não sei o que, como é que tu mata, como é que tu fez a estratégia, assim. E gente que não era gamer, sabe? Que só tinha o PlayStation 2 por ter e por Ineleve. Sim. E acabou jogando Shadow of the Colossus, cara. Eu acho que ele falava também, não só com quem era gamer, mas por ele ser tão diferenciado, assim, para as pessoas que talvez não jogassem tanto videogame. É curioso você falar isso, porque eu sempre achei que o Shadow of the Colossus não fosse ser o tipo de jogo atrativo a quem não é jogador de videogame. Eu sempre achei que ele fosse passar a impressão de ser um jogo chato. Muita gente que provavelmente só tinha o videogame ali, que era meu colega, que só tinha o videogame pra jogar Win Eleven, jogou Shadow of the Colossus e curtiu pra caralho. Tanto de curtir, de terminar o jogo e fazer os trials e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade aqui, que pelo menos onde eu trabalho, muita gente, no caso, igualzinho no caso do Ovo, que tinha PS2, mas não era gamer. Em comum com essa galera, tem um pessoal jogava um jogo chamado Black. Alguém já ouviu falar? Eu nunca joguei. É um jogo de tiro. Então, mas muita gente que eu conheço que não é gamer fala que esse jogo é foda. Eu nunca joguei, entendeu? Eu também nunca joguei. Quem jogava era o pai de um amigo meu, que indicou pro meu pai e falou assim, não, joga esse jogo de tiro que é legal. Só que aí meu pai falou, não, eu não gosto muito de jogo de tiro, prefiro corrida. Aí ele até mostrou pra ele, mas eu também não me interessei, porque eu nunca fui muito fã de FPS. Eu vi vídeos depois sobre o jogo, mas pra mim parece mais um FPS genérico. O mesmo pode-se dizer de todos os FPS. Mas será que não tem alguma coisa na jogabilidade que atrai realmente que não é hardcore? Tipo, o próprio Shadow of the Colossus, se tu for ver, ele é até bastante simples. Tu apontava a espada pro alto, tu ia até o Colossus, escalava e matava. Olha, eu não vi nada que me justificasse a compra desse jogo, entendeu? Pra mim parecia ser um FPS normal. Mas muita gente que eu conheço, que não é, também não é gamer, ama esse jogo de paixão, sei por quê. Vocês jogaram Okami? Porra, muito. Acho que é o gráfico mais bonito que eu vi no PlayStation 2, assim. As aquarelas loucas, aqueles gráficos piradão. Ah, como eu sinto saudade do Studio Clover, cara. Pra muita gente ficou sendo o gráfico mais bonito de videogame por muito tempo, inclusive. não tinha nada demais, ele era diferentemente bem feito. É, ele só explorava muito bem o que o videogame tinha. Como você disse, né, era um aquarelão, e isso não tinha, ninguém tinha feito ainda. É, ele tinha um valor artístico, né, cara, acho que quando tu quer fazer um determinado hardware gerar alguma coisa mais bonita do que ele é capaz, tu faz isso, tu estiliza, tipo, aquele jogo de Wii, tipo o Mad World pro Wii, acaba sendo algo mais interessante artisticamente do que o próprio Wii é capaz de gerar, porque ele estilizou e usou a criatividade artística pra usar aquele hardware de alguma maneira diferente, entendeu? É, jogada SimCity, preto, branco e vermelho. E também o jogo já era também da final da geração também, já, e já tinha um domínio total sobre o hardware. Sim, sim. É mais ou menos total, né? Porque só eles fizeram também. Extraiu bem pra fazer o Metal Gear Solid 3. Não, eu tô falando assim, só eles fizeram esse lance mega estilizadão. Ah, sim, sim. Só o Studio Clover. Eu nem falo Capcom, é Studio Clover. A Capcom só publicou. Depois jogou o Studio Clover no lixo, filho da puta. Ódio no coração é sempre importante. Muito, muito, muito, muito extremo. Os caras fizeram... Odeie, Ike, tipo, odeie! Não, tipo, God Hand, o próprio Beautiful Joe. Aí depois pra Capcom falando, não, eu não quero mais vocês. Uma puta que os pagaram. E foi no PS2 também que a gente começaram com essa... Utilizar o cel shading também, né? Ou eu tô enganado? É, o GameCube começou fazendo isso um pouco antes e melhor. Que condições o PlayStation 1 tinha de fazer cel shading, né, cara? Claro, 3D dele era bom, mas todo 2D tinha... era bem cagado. É, sei lá, tinha dois filtros por textura no máximo, talvez. O cel shading exige algum efeito gráfico mais apurado pra tu conseguir fazer decentemente. Eu acho que o primeiro jogo em cel shading foi até da Capcom também. Eu acho que foi aquele tal de automodelista. Não, de corrida, né? É, exatamente. O primeiro jogo de corrida em cel shading. É, e de datas eu não sei, né? Agora, uma coisa é certa. O primeiro jogo em cel shading que se consagrou foi o Wind Waker, né? Lá no GameCube, no caso. Sim. Apesar de que até hoje ainda tem controvérsia, né? Tem quem não tenha gostado. Ah, isso aí sempre tem. Isso aí sempre tem, né? Tem gente que, sei lá, não vai gostar da Playboy e da Pietra Príncipe também quando sair. E tá errado, mas... Errado. Mas a opinião é cada um tem a sua. Mas tudo bem, também não é que os caras comparam com a da Elba Ramalho, né? É, exatamente. É, mas mesmo que a galera não goste, é um Zelda, usou seu shading e ele é relevante de alguma maneira. Exatamente, exatamente. Sim. Exatamente. PlayStation foi o videogame dos RPGs. Ainda é, provavelmente. Acho que só portáteis como o DS e o 3DS agora se igualaram na capacidade de render bons RPGs com PlayStation. Foi no PlayStation 2 que a gente começou a ver essa queda do RPG oriental, porque hoje a gente, nessa atual geração, ficou bem claro, teve uma queda do oriental e uma ascensão do ocidental. Não, mas começou a queda do oriental ali, cara. Pode dizer que é queda mesmo, cara? Porque, cara, tu tá comparando com o fucking PlayStation 1 primeiro. Exatamente. Eu acho que o PlayStation 2 teve uma quantidade razoável de RPGs orientados. Ah, mas ali já tava saturadão, já tava muito mais do mesmo. É, mas daí em vez inovação. De ser... Mas em vez o começo de ser da vida do PS2 começou com grandes RPGs. Tinha bastante RPG no começo, depois que foi decaindo, né? Tu relativizar, ele teve uma quantidade boa de RPGs. Talvez seja o caso de afirmar que o PlayStation teve um cenário de RPG Exploitation, provavelmente, né? Ah, certamente. Eu gostei desse nome. Exatamente, eu pensei agora. Me dá parabéns. E que como o cenário nunca mais se repetiu, talvez por crise de criatividade, ou então o jogador passou a querer outro tipo de coisa, né, a gente acabou começando a criar essa ideia errada, talvez, de que o RPG oriental decaiu. Mas talvez ele tenha tido só um ápice local, né, no PlayStation, e que depois naturalmente decaiu, né? Tudo demais enjoa. Uma hora isso provavelmente aconteceria, e aconteceu. Porque basicamente o que os desenvolvedores devem ter pensado foi: puxa, olha só que legal, esse videogame vendeu pra caralho e é um CD, a gente pode botar muita CG e muita música aqui dentro. Que jogo a gente vai fazer? RPG, ó. É, o PS2, cara, ele teve uma lista boa de RPG. Teve o Persona 3, Persona 4, o Kingdom Hearts 1 e 2, Final Fantasy X. O Final Fantasy 12 tem gente que gosta. Tem gente querendo ou não, teve o 10. Tu vai pular o 10-2? É, o 10-2. Teve o Shadow Hearts Covenant, que era um jogo muito maneiro, que era um... o sistema de batalha dele era um sistema muito interessante, que era baseado num relógio e de timing. Então foi... ele teve herdado do Legend of Dragoon. Mas ele é muito bom, cara. Ele teve algum Wild Arms, se eu não me engano. Ele teve, acho que o remake. O 5. Ele teve o 5, Wild Arms 5. Ah, ele teve o 5, ele teve o remake do 1. E ele teve a continuação do Valkyrie Profile, que eu quero dizer que existe. Não, foi, que a... eu não lembro também, que é a Silmaria, se eu não me engano. É Silmaria. E teve o Dragon Quest 8 dele, que foi, eu achei maneiro. Não foi tão chato assim quanto os outros. Teve também aquele Disgaea também, que foi um jogo maneirinho também. Disgaea era maneiro. Suikoden 3 também foi maneiro. Teve Suikoden 3, 4, 5 e Tactics. Sim, na PlayStation 2. Sim. É, só que Tactics, teve, né? O... Tactics, né? O Star Ocean também, o 2 e o... Não, o 2 não, o 3. O To the End of Time. Wild Arms também. Wild Arms teve o 3 pra frente, cara. Teve os... teve um monte. O 3 foi no PS2, no PS1, e depois em diante foi todos os PS2. Não, mas depois relançaram o 3 pro PS2 também. Relançaram? Isso lá. O primeiro teve o Odin Sphere também. O Odin Sphere eu já não gosto. Não gosto. Teve Star Ocean, Tear of the Time. Esse eu gosto. Eu joguei muito RPG, cara. Eu fui tipo The Gold Roger. Eu baixei vários joguinhos. Todos nós, cara. PlayStation 2 era pra isso. Eu tinha o combo da internet, do videogame. E falar desse combo de internet, eu lembro de uma história muito engraçada que aconteceu comigo no PS2. Na época eu não tinha uma internet boa, né? Eu falei com um amigo meu da faculdade que tinha. Eu falei, cara, baixa pra mim Manhunt. Aí ele, beleza, vou baixar. Aí chegou pra mim no outro dia da faculdade, moleque, eu não te conheço mais. Eu falei, o que foi, cara? Olha o que me fez baixar. Ele foi no Google e digitou Manhunt. Nunca façam isso, por favor. Nunca façam isso. Ele digitou pra mim. Aí ele me abre o site e foi, moleque, seu idiota, eu quero um jogo de PS2, não coisa pornogay, cacete, não site gay. Aí, porra, moleque, eu fiquei bolado, a gente tem Manhunt, só tem coisa pornogay aqui. Eu falei, moleque, Manhunt o jogo, põe Manhunt PS2. Aí ele, pô, eu tomei até um susto, pô, tem idiota, hein, moleque, pô. Pô, ele podia ser idiota, mas você podia ser gay também, vai saber. Não, podia também. Tem gente que prefere serrar a cabeça de outros homens e tem gente que prefere pegar na cabeça de outros homens. Os Manhunt aí, cada um com o seu. Cada um com o seu, né? Por sorte. A arte do Manhunt. Cada um, caçar cada um. Manos. A caçação de Manolos. Teve aquele aparato tecnológico modem de PlayStation 2 pra internet? Ou conhece quem tenha tido? Eu conheço um amigo meu que trabalha com manutenção de videogames. Lá pelos idos do God of War 2, ele tinha juntado sucata suficientes de PlayStation 2 pra montar o próprio PlayStation 2 do zero, Frankenstein. E quando ele fez isso, aí ele comprou o modem pra poder espetar um HD e fazer um isoloader nele. Porra! Na época eles usavam. A forma pra usar um PS2 com HD era fazendo isso mesmo, usando esse adaptador de internet no PS2. O que levanta um outro aspecto importante: o Homebrew no PlayStation 2 foi talvez o primeiro Homebrew mais desenvolvido, né, dos videogames, ou pelo menos o primeiro de que eu tenho notícia. No PlayStation 1, não sei nada de Homebrew. Agora no PlayStation 2 já tinha bastante Homebrew. Emulador de Super NES. Vi um monte de coisa de vídeo, né, mas aí de vídeo gravado em arquivo mesmo, né, sem ser codificação pra DVD. Por exemplo, Caverna do Dragão, lembro que eu gravaram um CD lá, os episódios dublados, e eu vi no PlayStation 2, um monte de AVI gravado no, nessa no época, CD. Nessa época, eu lembro que eu assisti, antes de vir no cinema aqui no Brasil, um rip do filme do Resident Evil pra Dreamcast. Cara, eu vi isso também. Eu assisti o Samurai X, cara, desse modo aí no PS2. Os ovos, na verdade, do Samurai X. Espetava o pendrivezinho. O PlayStation 2, de algum de vocês, o desbloqueio fazia com que jogo original não funcionasse? Meu não. Não sei porque eu nunca cheguei perto de um jogo original. Né? You merely adopted piracy. I was born in it. Molded by it. I couldn't buy an original game until I was already a man. Mas o meu PlayStation 2, o desbloqueio dele não funciona. Jogo original. Os meus Metal Gear, eu coloco lá e não funciona. funciona. Agora o meu não funciona mais nada, porque ele quebrou, né? Mas não funcionava jogo original. Né? E não funcionava retrocompatibilidade também. O que me leva a perguntar a vocês, quem usou a retrocompatibilidade do PlayStation? Eu já usei. Funcionou muito bem. Mas usou jogo pirata de PlayStation? Pirata, no seu PlayStation 2? Eu já usei CD original no PS1, no PS2, funcionou direitinho. Não, mas aí o natural era funcional. O meu não funciona porque é maluco. Apesar de ter retrocompatibilidade, o memory card não era assim. Ele criava um atalho. Podia espetar o memory card antigo. É, você não, pode poder podia, que... mas se você fosse gravar alguma coisa num memory card de PlayStation 2, ele fazia um atalho pra você gravar os negócios. E esse atalho durava muito pouco. Era outro sistema de arquivos, etc. Então... Eu tinha que usar o de PS1, o memory card de PS1 mesmo. É no tempo que tu contava os LOP, não os Sim. megas. Os megas. Depois virou o DS megas. Que é assim, né? Que são blocos. Pô, voltamos a 1999. É, são bloquinhos. Aí ninguém sabe quanto é que tem de espaço na real, assim. Quantos blocos esse jogo ocupa? O meu PlayStation 2 ainda tinha um daqueles memory card de 30 mega. Tipo, até hoje tem espaço. Não eram originais, né? Fizeram não, claro que não, mas era maravilhoso. Era bom. Eu tinha um cagaço desses aí de dar pau, que eu sempre tentei comprar do jeito mega, mesmo que fosse piratinha. Não, até hoje ele me serve bem quando eu ligo o PS2 na TV. Abriu o programa falando a plenos pulmões que o PlayStation 2 foi o console mais vendido de todos os tempos. Isso é mentira. Ele foi o console de mesa. É porque eu, por exemplo, uso a palavra console pra falar desses videogames de mesa, que eu não pego e bato no bolso. Tipo o PlayStation 2, né? Essas mais de mesa. Apesar do videogame nunca ter estado numa mesa. Pois é, por exemplo, né? A controvérsia. É um desk videogame. É, a controvérsia, né? Pode haver. Tem gente que usa mesa? Nossa. Tem gente que bota na mesa do computador, né? Botava na mesa. Primeira mesa que eu vi um videogame. Tá vendo? É, então... Era console de chão. É, então, de chão é comum, é roots. É console de estante, então, de hack, né? Videogame de hack. Porque eu, quando eu falo console, penso nessa galera aí. O mais vendido, de fato, a gente sabe, foi o DS. O DS passou no final do ano retrasado por uma margem pequena, mas o DS tem muito menos tempo do que o PlayStation 2. Claro que a gente pode parar pra pensar que cara japonês tem 4 DS. É, mas ainda assim, enfim. Matando esse aportado não conta o que importa o PlayStation. Tá, sonistas malditos. Fato é que dos consoles de estante barra mesa barra hack, o PlayStation 2, ele é, sim, o mais vendido. E mais importante que isso, ele é o videogame, e aí sim, genérico, com a maior sobrevida de que já se ouviu falar. Ele praticamente viu 3 gerações. Ele viu a dele como um todo, ele viu a do PlayStation 3 quase inteira, e como ele foi descontinuado no começo desse ano, o pessoal já tava começando a pensar em PlayStation 4. Quer dizer, começar a pensar não, já estavam pensando em PlayStation 4, já estavam lá trabalhando em PlayStation 4. E ainda tinha os jogos sendo feitos pra ele, tipo, esses jogos de futebol. Né? Vai sair ano. FIFA 14 vai pra PlayStation 2. Vai sair. Então assim, ele tem uma sobrevida impressionante, coisa que nenhum outro videogame teve, e eu não sei se vai ter. São 12 anos de produção nele, né? É, parou de ser produzido agora, você não encontra vendendo por aí. Ele parou de ser produzido, mas não venderam todos, tem esse detalhe ainda. Então é algo que você ainda pode chegar na rua e comprar um PlayStation 2. Tipo, isso vai durar por um tempo ainda. Acho que em 2015 a gente vai encontrar PlayStation 2 sendo vendido por aí. 2, 3 e 4. Mas tu ainda encontra Mega Drive? Ah, mas é porque Mega Drive até que tu voltou a fazer. Pode entrar nesse mérito aí de discutir se o com maior sobrevida do Mega Drive no Brasil, né? Em função da Tectoy. Mas pensando aí na fabricação original, a gente ficaria com o PlayStation 2. Se for levar em consideração a Tectoy, aí é provável que o Mega Drive ganhe de lavada, né? Porque o Mega Drive foi igual o Fusca. Ele ficou um tempinho sem fazer, mas aí já tem agora esse atual modelo Mega Drive Dilma, né? Pra não dizer Itamar. Igual o Fusquinha teve. Você tava falando do número de vendas do PS2, que foi o console de mesa mais vendido do mundo, mas muita gente contesta esses números porque o PS2 dos 3 consoles era o mais frágil de todos, né? Então... É, mas eu não posso fazer nada. Sim. Eu acho que isso aí da concorrência é um desmérito em relação ao videogame, mas já foi feito um teste na época e dos 3 o console do PS2 é o mais frágil de todos. Mas ele era frágil o quê? De cair no chão e quebrar? Sim. Ah, não deixa cair no chão. Sim, mas assim, vida útil dele, eu acho que dos 3 era menor. Mas se a vida útil dele é o menor e mesmo assim a pessoa não se arrepende de comprar, algum mérito tem, né? Porque o DS, por exemplo, a mesma coisa, né? A gente conhece gente que teve 15 DS. O DS é quase descartável. Eu falo isso pra uma galera e eu falo que eu sou maluco, mas... Não é não, o meu amigo tem mais de 10 DS. Pois é, DS é descartável. Uma galera que que eu conheço que teve o DS, eu acho que logo que ele saiu, já tem problema de touch, problema disso, problema daquilo, né? É bem comum tu ver que DS mais velho só capenga, não tem um inteiro. Aquele cinza, cara, joga fora. Aquilo ali é pior que um Game Gear, sério mesmo. O primeiro DS, compra um Game Boy tijolão, um Game Gear e joga o primeiro DS fora, porque aquilo é imundo. É muito ruim o hardware é dele. É sujo. É, mas o DS Lite em comparação é a coisa mais linda de Deus até hoje. Vamos tentar então traçar um legado final do PlayStation 2. O que cada um de vocês acha que ele mais marcou enquanto videogame, né? Enquanto item da cultura pop? Se foi o fato de ele ter ajudado a seguir essa linhagem de popularização do videogame, né? Que culminou na geração Call of Duty de hoje em dia. Eu acho que a grande contribuição dele é essa. Pelo menos quando a gente pensa aqui em Brasil. Né? Com o PlayStation 2 é que se consolidou a geração Winning Eleven, de fato. Que hoje todo mundo tem videogame pra jogar, nem que seja futebol e Call of Duty. E acho que tudo isso começou com o PlayStationzinho 2. O PS2 se popularizou pela biblioteca de jogos que ele tinha. Isso aí. Ele tinha uma biblioteca pra todos os gostos. Você via opções, muitas opções de cada tipo de jogo que nenhum outro console tinha. E eu vou um pouco mais além disso, Goku. Se tu comparar a biblioteca de PlayStation 2 e biblioteca de PlayStation 3, os top jogos de PlayStation 2 são muito, muito, muito melhores que os top jogos de PlayStation 3. Tu tem jogos historicamente fodas. Mas, Ogro, quais são os top jogos de PlayStation 3 e quais são os top de PlayStation 2? Tu tem Silent Hill 2 em PlayStation 2. Silent Hill 2. Shadow of the Colossus. Sim. God of War 2. Tu tem os melhores da franquia estão ali. Metal Gear Solid 3, Onimusha. E tu tem jogos que entraram pra história ali. O próprio Silent Hill 2 e o Shadow of the Colossus tem muita lista de melhores jogos de todo o universo. Eles estão lá. Eu não me recordo. Engraçado colocarem logo 2. O Silent Hill? Eu acho que é o melhor. Eu gosto do 3 bastante, mas eu acho que o 2 ainda é melhor. Mas se tu parar pra pensar, quais jogos de PlayStation 3 merecem estar numa lista de melhores jogos de todos? Mas será que ainda não tá muito cedo pra gente aplicar? Já tem o PlayStation 4 e lá. Não, olha só, não saiu. Não saiu ainda. Mas era pra ter aparecido nessa altura. Talvez era pra ter aparecido nessa altura, mas vai que o The Last of Us daqui a pouco aparece aí também. Eu não duvidaria. Vai que o Uncharted 2 daqui a dois anos já. Eu até acho o Uncharted 2 melhor que o The Last of Us. Mas, apesar de ser um jogo foda, ele não é um jogo que eu acho que vai entrar pra posteridade como alguns desses jogos. O Journey, talvez, sempre tão bem citado. Journey hypado. Talvez também, enfim. O fato é que, olhando agora, tentando tirar todo o efeito de mérito por tempo decorrido, o FGTS, tirando o FGTS do jogo à parte... Ou então tirando o funcionalismo público, né? Onde tempo é cargo, é opção. Então, tentando pensar cada um deles, a sua época, etc. Eu conseguiria comparar o Shadow of the Colossus ao Journey, por exemplo. O Silent Hill 2 ao The Last of Us. E o Uncharted 2 ao... Qual foi o outro que você citou? God of War 2, talvez? Não me recordo. É, ao God of War 2. Não dá pra comparar com Onimusha, não. Porque eu... Enfim, pra pegar esses três aí que ele citou e três que eu falei aqui agora, eu acho que eu consigo até correlacionar os três, né? O Journey e o Shadow of the Colossus como contadores de histórias, de forma diferente, de forma mais artística, mais expressiva, né? Não tem nem diálogo, etc. O The Last of Us e o Silent Hill 2, pela apreensão que o jogo causa e por você se importar com personagens, os dois têm isso em comum. E o Uncharted 2 e o God of War 2 pela ação desenfreada, frenética e bem executada. Embora eu não ache o God of War 2 o melhor dos três. Eu acho que só a primeira meia hora de God of War 3 é melhor que God of War inteiro, mas eu acho, mas enfim, sua opinião é opinião. É gratificante, mas o God of War 2 realmente é o melhor da série. Matou o God of War 2 começa matando o real. Sim, mas é Virgem da República. É, mas é brasileira. Eu pois é. O Colosso de minha mãe, pô, aquele Colosso voz ali, aquela cena que eu Não, o Colosso da minha mãe. O Colosso da mãe do Daigo, Dona Rod. O nome dela realmente é Rod. O fato é que o God of War 3 por ter gráfico HD e eu tinha acabado de jogar o Wii 2 naquele HD remasterizado, que é meio mais ou menos, enfim. Aí já é coisa da minha cabeça. Mas eu tenho bem nisto pra mim que o 2 realmente é o mais bem contado dos três. Mas, não sei, então, por exemplo, pegar esses três... Talvez seja mais curto, né? Esses três de PlayStation 3 e esses três de PlayStation 2, eu consigo correlacionar e acho os três do PlayStation 3 tão bons quanto o PlayStation 2. Acho que aí já é uma questão de tempo. Quando o The Last of Us tiver tanto FGTS quanto o Shadow of the Colossus, a gente talvez consiga pensar nos dois da mesma forma. É, mas eu entendo a sua perspectiva, Obra. Eu acho que, de fato, historicamente, hoje, o PlayStation 2 é muito mais importante do que o PlayStation 3. Até porque o PlayStation 3 sofreu com uma concorrência muito mais... Uma marcação pesado. Muito mais cerrada, né? Sim, sim. Uma marcação. Levou muito tempo pro PlayStation 3 passar em vendas o Xbox. Aconteceu no passado, se não me engano. Ou no começo desse ano. Mas não tem muito tempo que o PlayStation 3 passou o Xbox 360. É uma coisa muito recente. Que era um outro videogame frágil. Isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que não dá pra comparar PlayStation 2 com PlayStation 3. Porque o tempo é outro, as pessoas estão diferentes. Não há o Shadow of the Colossus para o PlayStation 3. Não tem, jogo que... Porra, tô falando que não tem um jogo que fecha como o jogo top. Eu acho que fecha. O Last of Us pode falar que, não é tanto. Mas é assim, cara. O jogo é completo. Ele tem o pacote inteiro que você precisa. O gráfico é maneiro, a jogabilidade, a história. Tem tudo pra ser o Shadow of the Colossus do PS3. A diferença é que você tá mais velho. O mundo tá diferente. Tanto que, Johnny fez aquele sucesso que fez porque é completamente diferente de tudo que você tinha antes. Ele é um jogo hipster. Não é todo mundo que vai jogar e falar que jogo irado. Pô, eu joguei, o jogo acabou e eu fiquei, caramba, que jogo maneiro, e a música é incrível. Tem que prestar atenção nas minúcias, assim, são pequenos detalhes que fazem o jogo ser incrível. Só que, tipo, o Shadow of the Colossus, ele era incrível por quê? Pô, o jogo é maravilhoso, só que é easy mode. Não é porque a jogabilidade dele é o top na balada, mas o gráfico era relativamente pica e, pô, você não tinha tido um jogo antes, sabe? Você ficar pensando, ele era um esquema de aventura diferente dos outros que tinham tido antes, pelo menos dos que eu joguei pra PlayStation 2. Eu acho que por isso ele ficou marcado. Mas agora, depois de todo mundo ter jogado PlayStation 2 até cansar, fica um pouco difícil, assim. Rola essa distância, assim. Porque o PlayStation 2 realmente marcou. Marcou muito. Acho que foi ali que muita gente pôde ter videogame. Mas o PlayStation 3 foi muito bom, foi incrível. Não tô dizendo, foi muito bom. Mas que eu tô falando em questão da relevância pra posteridade. Por mais que diga, é cedo demais, pô, tu já tinha noção que algum desses jogos, no final da vida do PlayStation 2, era um negócio diferenciado. Talvez eu esteja olhando muito de perto, não sei, vamos dizer daqui a alguns anos, mas eu ainda acho que a contribuição do PlayStation 2 para a cultura gamer, digamos assim, pra posteridade, ela até agora tá mais relevante que a do PlayStation 2, não dizendo que os jogos de PlayStation 2 não são excepcionais, porque são, eu adoro todos eles, eu tô falando mais numa escala maior. Sim. Eu acho que o PS2 deixou mais franquias, assim, relevantes pra história dos jogos do que o PS3 está deixando, pelo menos na minha opinião. Mas aí você tem que levar em consideração também que isso não é culpa só do videogame, isso é culpa também das empresas que fazem. Se a Capcom, por exemplo, parou de fazer jogo novo, e a Konami e a Square, isso tem menos a ver com o console e mais a ver a própria indústria criativa da soft house, que só decai. Isso aí é até 2 horas de assunto pra outra semana. Mas a qualidade criativa só decai, porque a qualidade intelectual do jogador também só decai. O cara quer jogar Call of Duty online e é isso que ele tá disposto a pagar. Não tá disposto a pagar um Final Fantasy 6 de novo. Eu acho que não é só isso também, porque o que acontece? Na época do PS2 a gente não tinha tantos jogos em comum entre os videogames, isso, entendeu? Exatamente. Agora tu tem um PS3, eu quero jogar Call of Duty. Pode pegar um Xbox, pode pegar um Wii, pode pegar um PS3. Eu quero jogar FIFA, eu quero jogar PES, você pode pegar qualquer um dos três da geração. Então o PlayStation 2 ele não sofreu dessa concorrência por jogos, entendeu? Ele tinha os dele, o Xbox dele e o GameCube os dele. E isso que tu falou é perfeito, porque a gente chegou na geração PlayStation 3 e Xbox, que os exclusivos são in the house, feitos pelos próprios developers bancados pelos próprios fabricantes do console. Isso tá começando a mudar agora na próxima geração, que o Xbox One vai ter alguns exclusivos que não estão sendo feitos pela própria Microsoft. Eu acho também, tava ouvindo vocês falar, mas eu pensei outra coisa, que como teve muito avanço em tecnologia móvel, né, celular, todo mundo jogando Candy Crush, eu acho que assim, o foco dos videogames que vieram depois de PlayStation 2 foi mais o avanço tecnológico para distanciar essa coisa do videogame com o celular do que qualquer outra coisa. A jogabilidade do PlayStation 3 e do Xbox 360, pô, são muito parecidos e ao mesmo tempo você olha e fala assim, cara, eu não consigo realizar um jogo tipo The Sims, que é um jogo que eu gosto que ninguém gosta. Gosta pouco. Você não consegue jogar fora do PC, porque você vai jogar no videogame, a jogabilidade fica insuportável. Agora, se você for pegar o Last of Us e pra jogar no computador, acho que você não vai ter a mesma sensação. Então eu acho que assim, o lance do PlayStation 3 não é, sei lá, fazer criar uma cultura de videogame como foi o PlayStation 2, mas foi mais o avanço tecnológico mesmo, assim. E também frear a dominação do PC, né? Porque hoje em dia ainda tem esse detalhe a mais. Tudo que tem pra videogame tem pra PC. Então por que você quer um videogame? Sem contar que nessa geração atual, criaram-se jogadores casuais, aqueles que não são gamers, mas querem jogar joguinhos assim que distraem. Eu acho que o que criou dessa vez mesmo foi esse rótulo, porque isso aí, minha mãe joga videogame desde que eu tenho 7 anos de idade e ela sempre só não tinha esse rótulo de casual, mas eu acho que o que se criou agora foi uma institucionalização desse termo e criação de séries de jogos direcionados pra esse público em plataformas nas quais eles estão diariamente, que no caso é o Facebook, né? Sua mãe tá no Facebook jogando Candy Crush, todo mundo sabe disso. Mas, nesse aspecto aí, acho que é mais uma questão de rótulo do que de outra coisa, né? Acho que o maior mérito também, maior mérito do PlayStation 2 é estabelecer essa relação de que você tem uma família de videogames e que elas se falam entre si. Exatamente, isso combina agora com o PlayStation 3 e vai seguir pro 4. Essa serialização. Não vai seguir porque não tem reto. É, não tem o reto. Não tem reto. Você leva uma cultura, né, de que você pode esperar, etc. Isso você, de certa forma, leva. A questão da retrocompatibilidade aí também é um outro assunto, né? O PlayStation 4 e o Xbox One nada mais serão do que computadores, caixa preta, literalmente, que vão fazer uma série de coisas ali e vão ter um sistema operacional muito específico. Porque o medo do computador só cresce. Isso é bastante nítido das duas empresas. Elas têm um medo absurdo de Steam e de computador como um todo, porque tirando o Uncharted, God of War e o Gears of War e o Halo, tudo tem pra PC. Tudo sai pra PC. É, e a Steam querendo fazer um console também, né, não ajuda muito. Eles estão transformando os jogos os videogames em centros de mídia pra toda a família, né? Sobretudo o Xbox. Exatamente. Então, acho que vale mais a pena ainda, de acordo com essa parte final do que a gente comentou aqui, que o pessoal Jabba Time, veja o Objection 64 lá na Phoenix Town. Objection! No primeiro vídeo, Diego, Ogro e Alex falaram bastante dessa questão aí de como os videogames estão virando, sei lá, só muda a caixa. Ou você compra o branquinho ou você compra o preto, porque na verdade eles estão virando mesmo um mais do mesmo. Tá tendo muita diferença. Você só escolhe a cor, né? Como eu comentei no videocast lá, vocês têm que se lembrar de uma época que a gente escolhia se a gente queria um videogame de CD e um videogame de cartucho. É, era toda uma filosofia, se eu queria um DualShock ou se eu queria um controle de 64, agora não, agora cada vez mais posterizado. Como eu já falei, comentei no último podcast, videogame tá cada vez mais parecendo as fotos que a sua amiga baladeira publica no Facebook, que tem uma fileira de 7 garotas de perfil, todas elas com o joelho levemente flexionado, a bundinha empinada, fazendo bico de patinho ou sorrindo, todas com cabelo liso igual, todas com um copinho de cerveja na mão e olhando pra câmera e sorrindo, assim, trenzinho. Cada uma daquelas é um videogame. A diferença é que uma é mais cara que a outra. Pois é, né? Extremamente mesmo. Uma fez rinoplastia no Dr. Renato, outra fez rinoplastia no Dr. César. Muda esse quero tipo ver de... alguém fazer com o Dr. Sérgio aí. Opa, CRM 52, lá na 1512. Boston Medical. Chegando ao final do nosso podcast, é o Custom Jungles! Episódio 150, Era Uma Vez um Beat, 128 bits, né? PlayStation 2, primeira parte da série de especiais. Falta-nos ainda o Dreamcast e o GameCube. O Xbox vamos ficar devendo, porque ninguém teve. Ninguém gosta de porcaria. Manda a gente. Isso. Mas daqui a um ano voltaremos pra falar do PlayStation 3 e do Xbox 360 e cada um terá a sua vez, merecedores que são. E o Wii também. Ninguém teve o Xbox porque todo mundo, no fundo, é sanista. Eita, olha o sonismo. Olha o sonismo. E o controle pesava 2 quilos. Isso também ajuda bastante. Aí a pilha acabava, você se ferrava também. É triste. Isso que é a pilha errada. Zoeira. Zoeira. Mas de acordo com o Solid, a pilha é melhor que a bateria. Tá certo. Qual é o e-mail do Baixo Frente Soco Eu Gosto de Jogos? O e-mail é eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E o nosso Facebook, Dedebs? Até eu fiquei confuso agora, cara. Também. Meu Deus. Rolou um lag aqui. Dedebs. É só entrar lá e botar Baixo Frente Soco e tá tudo certo. Nós temos também o nosso grupo, os dois são muito fáceis de acessar, facebook.com/baixofrentesoco, facebook.com/grupos/baixofrentesoco, tudo é /baixofrentesoco, nosso Twitter. Em breve também existirá o site da Elapse Corp. Elapse Corporation of Caxias, é um grande portal de várias coisas que fazem muito sucesso na internet, mas você não sabe que são todas relacionadas ainda. Em breve teremos o Tumblr, Baixo Frente Hipster. O Tumblr Baixo Frente Soco da Depressão. Hadouken na Depressão. Você deve fortemente acessar o Baixo Frente Soco no YouTube, em youtube.com/baixofrentesoco. Os vídeos estão saindo com frequência elevada, não é, Daigo? Estamos lá debulhando o DuckTales essa semana. Mais ou menos. Ao mesmo tempo, temos o nosso Twitch. Loop Infinito está lá, vira e mexe, jogando o Breath of Fire 4. Alguma agora coisinha. Também compramos o passe do Fabrício do Edmelo pra jogar coisas aleatórias que ele decidirá. Estamos vai comprando no vários. Twitch, vem nos ver jogando. Ogro, tá na hora do jabá, Ogro. Eu, tá jabá. Bom, fenixdown.com.br. Você talvez tenha ouvido esse podcast lá, porque estamos agremiando os nossos podcasts parceiros, inclusive os queridos podcasters do Bate Soco. Você vai ver muitos podcasts e vídeos no Phoenix Down. Inclusive, eu já comentado Objection! Objection! Em vídeo com participação especial do querido amigo Ilapso. Entre vários vídeos temos Game Journeys, onde detonamos jogos. O Diego, que é maluco, está jogando 3 jogos ao mesmo tempo. Eu estou terminando o Game Journey de Legacy of Kain, Soul River, e devo estar jogando alguma coisa nova daqui a pouco. Não sei o que é, vamos fazer enquete para isso. E acessem lá, tem bastante videozinhos bacanas. Ó, um ajuda aí com o Diogo Braga do MRG. Diogo Braga! E aproveitem lá, é bacana, assistam se vocês gostam dessa coisinha chamada YouTube. Assistam, inclusive estão sorteando um Chronicles of Itara. Quem não tem, tá na hora de ganhar. O seu. Oportunidade. Oportunidade. Análise SWOT da coisa aí. Aproveita que você já ouviu o podcast e se você ainda não curtiu, você curte lá Diário da Debs, que eu vou voltar a postar com uma certa frequência. Isso. Boa. Já mudei o site lá, já tá bonitinho. E o programa? Como é que sai? Em breve os videocasts da Debs aí. E o programa? Como é que sai? Pode ir lá, pro seu produzindo. Em breve. É sim, é em breve. Quando vocês mandarem e-mail pro Baixo Frente Soco, não esqueçam do Pergunte pro Daigo, entendeu? Sim. Se vocês quiserem mesmo que rola essa porra desse quadro no podcast, por favor, escrevam, mandem perguntas, mas eu vou dizer mais uma vez, se for pergunta cretina, eu vou te execrar no ar, seu filho da puta, começando por agora. Posso fazer uma pergunta pro Daigo? Por favor, mas pegue leve. Como é que foi a Comic Con, Daigo? Eu vou comer teu cu, o teu... Esse é o poder da Dev, sempre com ousadia e alegria. E se você ouviu esse podcast e gostou e gosta do Baixo Frente Soco, que tal você ajudar a gente a pagar o nosso servidor? Entre em contato com a gente e doe nem que seja R$1 por PayPal pra gente. Reais ali, de boa. A conta veio muito alta, o dólar tá muito caro, cara. O servidor tá aqui, tá de matar, ajuda nós. Ajuda. Eu até R$1 eu tô aceitando e em breve a rifa do Hyrule História, do livro do Zelda, pra ajudar a pagar. Tem que arrecadar, cara, porque tá complicado. Só dá prejuízo essa coisa desse Baixo Frente Soco, Quem ajudar a pagar o servidor, a gente posta uma foto de um beijo Debs Babs. Eita, beijo lésbico. Sabe que o Biostalker vai fazer um desenho disso, né? Coitado do Saci de Patinete, vai ser um... Opa, tá certo. Não, agora ele não é mais Saci de Patinete, agora ele é o guri do Google Maps. Pô, pode crer, né? Agora ele é famoso. Saci de Mobilete, né? É isso. Esse foi o nosso episódio 150, que tá atrasado, né? Geralmente esse episódio sai em julho, que são episódios de aniversário. Mas sabe como é que tá, né? Estamos aí desfalcados, os nossos fundadores estão partindo pra novos projetos e novas aventuras que em breve se Leão revelados. E é isso, espero que tenham gostado. Ou não, né? Vai que a pessoa não quer falar. Opa! Ah, mas é notícia boa, a gente uma hora revela. Revela. É coisa boa, é coisa ótima. São só coisas excelentes, menos o Senhor da Eternidade. Esse é um burro. A culpa dele. É um sacripantas. Então é isso. Diário da Debs, o Daigo na Herói, Twitch do Loop Infinito do Goku, debulhado no YouTube com o Ilapso, Objection e Ajuda E e Game Journey do Phoenix Down com o Ogro e a galera do Phoenix Down. É tudo uma grande família. Até semana que vem. Debs, manda um beijo. Beijo. Debs, manda um beijo também. Beijo. Meu Deus. Fomos.